No silêncio desse dia que amanhece para trazer mais um ano de vida a você, queremos, através desta mensagem, lhe desejar muitas felicidades. Queremos que Deus ouça a nossa oração para que lhe cubra com bênçãos e proteção. Que as janelas e as portas do céu se abram para ouvir a nossa voz de pai e mãe. Queremos pedir ao Pai Celestial que lhe abençoe, lhe dê vida, saúde, paz e alegria e preserve esse coração de filha maravilhoso que você tem. Estamos muito felizes por ser o seu aniversário e gostaríamos que você também estivesse. Sua existência faz de nós, seus pais, as pessoas mais orgulhosas do mundo. Você é muito amada, é muito especial e por isso é tão abençoada por Deus. Desejamos-lhe tudo de bom. Um feliz aniversário, dias coroados de paz, tranquilidade e grandes dádivas vindas de Deus Pai. Parabéns pelo seu aniversário, filha. Seus pais.